jardim, um coreto, a música e a saudade. Dia 25 agora desta semana, lá fica Imóveis e estará em festas, pois estará aniversariando, recebendo os parabéns a você, a dona Maria Alice Bittencourt, que é diretora da Lafique Imóveis, na oportunidade de toda a equipe daquela casa, de seu sócio, Sr. Dario de Barros Carvalho, de seus diretos e distintos familiares, os parabéns a você. E nós também, aqui da Rádio USP, nos associamos aos parabéns à dona Maria Alice Bittencourt. E nós gostaríamos imensamente que ela fosse muito feliz, que recebesse as bênçãos divinas e que vivesse por muitos e muitos anos com aquela felicidade, com aquela amabilidade, com aquela cortesia que lhe pertence. Parabéns, dona Maria Alice Bittencourt, pelo seu aniversário natalício, que se é agora, dia 25 desta semana. Mais uma vez, 1 milhão de felicidades à senhora e também a nossa admiração e o nosso respeito. Mas, nesta noite de domingo, vamos nós com música. Sr. Mário Caldas Rossi, ele reside aqui em nossa cidade. Pela vez primeira ele está conosco. Ele diz em seu e-mail que tem 78 anos de idade, mas não perde aos domingos esta audição. Com 78 anos de idade, ele diz que recorda muitas e muitas coisas, muitos e muitos pais, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele diz também que São Carlos realmente amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com seus 78 anos de idade, Sr. Mário Caldas Rossi quer ouvir com o conjunto aqui de São Carlos. Ele diz: esses meninos cantam muito bem. Entre amigos, fez esta gravação graças ao nosso engenheiro de som, o Júnior, em a apresentação para os nossos ouvintes nesta pedida. E nós temos esta gravação maravilhosa, o conjunto de São Carlenses, Entre Amigos, do Noel Rosa e Vadico, Feitiço da Vila. Bete Carvalho, talentosa. Bete Carvalho, em gravação antológica. Bete Carvalho, do Cartola, arranjo do Borba, O Mundo é um Moinho. Tudo isto para ele, com 78 anos de idade, Sr. Mário Caldas Rossi, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir, em arranjo do saudoso maestro Astor Silva, Cliraquitã, cantando do poeta Noel Rosa, Até Amanhã. Nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de pamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, não tem velho e nem vintém que nos faz bem. O nome de princesa transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas logo embora. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meu senhor, eu sou da vila.